Porque o silêncio, pra que ficar assim? Não chore, não tema, todos os problemas vão chegar ao fim. O anjo de branco chegou, está pertinho de você. Abra a boca e dê uma glória, grande é a vitória que você vai receber. Dê um sorriso pra ele, dê um sorriso. Cante bem alto dizendo, é desse amor que eu preciso. Pra ele, dê um sorriso. Cante bem alto dizendo, é desse amor que eu preciso. As lutas venham e eu pense em desistir, ele enxuga o meu pranto e depois me faz sorrir. E hoje aqui neste lugar algo vai acontecer. Já vejo anjos sorrindo, indo ao encontro de você. Dê um sorriso pra ele, dê um sorriso. Cante bem alto dizendo, é desse amor que eu preciso. Dê um sorriso pra ele, dê um sorriso. Bem alto dizendo, é desse amor que eu preciso. Dê um sorriso pra ele, dê um sorriso. Cante bem alto dizendo, é desse amor que eu preciso. Esse amor.